Game Track Podcast. Aumente o volume do seu videogame, está começando mais uma edição do Game Track, e o episódio de hoje é o de número 34, e vamos aos nossos participantes. Aqui é o Zabuz aí, vamos nadar, galera! Heavy Metal! É assim que nós nada aqui, no terril! É o boia fria do metal. It's a... Madruga, Jackson! É a minha versão de fã, ué. Ô Madruga, fizeram um desenho seu, colocaram no grupo lá do Facebook do Belarito Beats, cara. Aqui é o Juninho e não tem nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. Ah, mas peraí, você não é o Madruga Jackson, você é o Juninho. Ah, mas eu quero homenagear o cara. Ah, tá bom, não há nada mais trabalhoso que viver sem trabalhar. Quase um plano. Muito bom. Eu sou o Panda e eu acho que tá muito certo pro Enseada sair do armário, mesmo que tarde. What the fuck? O He-Man, porra, saiu do armário. Ah, Enseada. Hey, what's going on? Ninguém viu esse clipe também, pô. Ninguém viu, pô. Esse é mais do Darkhound ainda, né? Do que o Boia Fria do Metal. Eu sou o Lucas Bronze e... Comboia! Comboia! Comboia? Comboia! Comboia! Eu mando pra você um cheirinho, cara. É aquele negócio do Kinect, né? Aquele comboia. Ah, é. E eu fico me perguntando, por que que o Hiroshi morreu no elevador? É, lógico, foi por causa da pressão do povo. Direita cruzada de braço. Então, galera, hoje a gente tá reunidos aqui, né? Nós cinco, muitos lindos, né? Muito, igual o carinha lá, o poliglota, que fala, tipo, tudo errado. Eu vou falar tudo errado igual a ele também, muitos lindos. E a gente tá hoje reunidos pra fazer uma playlist muito show de bola a respeito de músicas feitas por usuários de YouTube. É estranho a princípio falar assim, né? Mas eu acho que é como se encaixa, né? A gente pode entender isso como sendo pessoas talentosas e, por muitas vezes, na sua grande maioria, fãs de videogames. Olha que legal. E desocupados. Normalmente, né? Desocupados, principalmente. É. E pra essa temática especial, nada melhor que o especialista, né? O pessoal lá do Violão de 8 Beats. Cara, a gente é entusiasta. Especialista é a turma do Hadouken. É verdade, a gente é entusiasta. A gente divulga. Quem manja é os caras do Hadouken. O Alexei, né? Saber que essas pessoas existem. O Alexei transpira a música. É. Videogame. Então a gente vai começar essa playlist muito show de bola, após a leitura de e-mails. Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no Game Track. Olá, Javan. Pegue suas cadeiras e suas agendinhas. Vamos para mais uma leitura de e-mails e recados aqui no Game Track. Ó, o pessoal tá reclamando, hein? Cadê o New Game? Ah, cara, é uma coisa complicada. Mas eu vou manter o que eu disse lá no nosso post. A gente tá meio sem tempo, a gente tá meio desconcentrado pra isso. Se eu fosse só gravar, cara, eu gravava todo dia. Aquilo meio que dá um estresse, e daí às vezes você não tá bem, você tá correndo atrás de outras coisas, eu não quero que isso reflita no New Game. O pessoal tem que entender que recentemente você mudou, recentemente você entrou num curso. Agora não é mais aquela coisa, vai estudar, volta pra casa, agora tem que limpar tudo a casa e às vezes tem que ficar correndo, às vezes não. Tem que ficar correndo atrás de emprego. Então, pessoal, eu entendo que logo, quando ele tiver uma condição, o New Game vai voltar. Isso aí é uma coisa meio certa, né? É só questão de as coisas se ajeitarem, né? Exatamente. Então, aproveitando aqui, essa é a leitura de e-mails e comentários a respeito do último Game Track, que foi um Game Track muito bem baixado e muito bem recebido pelos ouvintes, né? Que foi o Game Track a respeito de Marvel vs. Capcom 3. Marvel é Marvel, baby. Teve muitas opiniões contrastantes, né? Uma que era do Excel, né? Que não gosta de nada. Pois é. E do Javan, que é o aficionado ever. Pois é, adoro esse jogo. Ah, o Javan até tava comentando comigo, assim, que ele é a única pessoa que tá no hype de Street Cross Tekken. Eu sou a única pessoa que tá no hype desse jogo. Não, porque quando eu fui assistir os trailers com o Gabriel ou com o Tetas, ou com, sabe, com mais outras pessoas, todas elas falam: ah, não sei, não tô achando que vai ser tão bom não. E eu fico, como não? Impossível, sabe? Cara, Ah, vai ser muito foda. Eu acho que assim, eu não tô tão no hype, eu acho que vai ser um bom jogo. É tipo, mas eu não sou assim, nossa, awesome! Até Marvel vs. Capcom 3, eu não tava no hype, eu só entrei no hype depois que eu comecei a jogar. É, o Tetris falou isso, assim, ah, posso não estar gostando agora, mas na hora eu vou jogar pra caralho. Eu falei, ah, mas ok. É, mas pra quem é fanboy, enfim, é. Vamos para nossos recadinhos antes de fazer a leitura dos e-mails aqui. Primeiro recadinho, né? Eu falei que na última leitura de e-mails que ia fazer o sorteio do Humble Indie Bundle 3 entre as pessoas que comentaram nesse último podcast. Vou fazer o sorteio agora pelo random.org, coloquei uma numeração aqui e vou gerar aqui. E a pessoa que foi sorteada foi o Andrew. Ah, sério, Andrew, que ama SEGA. Poxa, cara, olha que lindo. Olha só. Depois fale comigo no Steam que eu vou te passar os jogos. Ou mande e-mail para gametrack@meialuax.com. Uhum. Também siga a gente no Twitter, a gente tá sempre anunciando algumas promoções, algumas dicas, ou até mesmo qualquer coisa que é postado no blog. E mais um pedido aqui pra vocês. Se vocês perceberam, no blog tem uma coluna chamada Co-op. Essa coluna é uma coluna de participação de ouvintes. É o seguinte, não tem um critério de periodicidade, tem um critério só de qualidade, né, na hora. Não vai escrever qualquer coisa. Minha mãe é bonita, minha mãe é isso aqui. Né? Mas assim, se você quiser fazer qualquer review e não sabe onde postar isso, mande para contato@meialuax.com e lá a gente vai receber esse material e vai postar. Pode ser review, análise, pode ser um texto qualquer, ou até falar a respeito de uma edição do colecionador. Mande isso, não sabe onde postar? Posta aqui no Meialuax. Então vamos lá para a primeira leitura de e-mails. Eu vou fazer a leitura dela aqui, desse primeiro e-mail, que foi do Felipe Manjavati, do Manja, lá do Sob Controllers, um dos nossos parceiros aí. Um beijo, Manja. Beijo. Fala, pessoal do Meialuax. Hadouken! Achei muito bacana o episódio. Eu sou fã de Marvel's Capcom 1 e 2, mas infelizmente não joguei o 3 ainda. Mas mesmo assim, me parece ser um jogo foda. Já a trilha sonora não é aquela Brastemp. Não senti vontade de ouvir as músicas. Acho que só funciona no contexto do jogo onde elas têm um efeito legal. Mas de todas as músicas, a única que eu escutaria no meu MP3 seria do Ryu. Já essa nem conta mais. O que me causa estranheza é o fato de eu ter achado foda outra criação do compositor Hideyuki Fukusawa, que eu já não soube falar no podcast. É, um nome complicado. Que ele fez Street Fighter 4 também. Isso. Que, aliás, ele falou que a trilha que ele tem no carro, no cartão de memória, no carro dele. CDs é para os fracos. Mas é mesmo. Ah, vai se ferrar, cara. Eu não tenho um cartão de memória no meu... Ah, mas você não tem um USB. Mas o cartão de memória não tá lendo no meu celular, enfim. Ixi. E a música do Wolverine é igualzinha do Power Ranger mesmo. Falei? Consegui escutar ao fundo da música aquele coral. Power Rangers! Tchurururu. E lembro muito também bom. Que durante minha infância foi um dos melhores jogos de Super Nintendo e um dos poucos que eu zerei no mesmo console. Mas é isso aí, galera. Se cuidem. Continue com o bom trabalho. Zabras por trás em todos vocês. Eita. Oh, delícia. Mas é, cara, Power Rangers, eu acho meio horrível jogar aquele jogo. Ó, aquele de beat'em up ou aquele dos robôzão de fight? Não, provavelmente ele tá falando de beat'em up, aquele de robôzão é ridículo. Ah, mas na época, cara, você jogar com robô gigante não é uma coisa tão comum assim em qualquer jogo. Ah, não, esses os jogos gigantes, assim. É, tinha que... Nossa, meu Deus, o Javan tá com sono. Não, desculpa. Não é igual a outra leitura de e-mail que eu tinha acabado de acordar, mas tudo bem. O próximo e-mail que eu vou ler é do Richard Kazu Seriaka. Serical. Eu tenho problema com o nome japonês e todo mundo tem. Todo mundo sabe. Eu, principalmente, tenho japonês e inglês, né? Tá, ele tem dois nomes. Como assim? É que ele tem um apelido, né? Ok, olá. Aqui é Tono Shiki, 23 anos, analista e programador júnior. Muito bom o cast de Marvel's Capcom 3. Falaram muito sobre o hype causado por ele e sobre como a Capcom imprime dinheiro. A Marvel somente liberou os personagens que, no momento, têm alguma importância para as grandes sagas ou personagens meio obscuros. Os crossovers da Capcom são muito famosos pela porquice no equilíbrio dos personagens. Existe a choradeira, mas o público é sujo e adora isso. De início, eu não gostei do jogo. Mas quando você vê que o jogo é baseado na falta de equilíbrio, sujeira, aí aprende a ser escroto, o jogo se torna muito divertido. É isso que eu sempre falo de Marvel's Capcom 3. Sempre foi assim. Não, primeiro eu acho bem equilibrado comparado, na minha opinião. Não, claro. O primeiro é equilibrado. Não, assim, mas eu acho que o 2 é o mais exagerado. Porque o 2, você, velho, a sentinela tem infinito, cara. Entendeu? Isso é absurdo. Enfim, é, continuando. Realmente, a Jean ficou extremamente forte. A Jean é a Fênix, pra quem não sabe. Sendo que é necessário fazer um trio inteiro com ela. Carregar barras, acertar o snapback, trazer a Jean e fazer como na HQ. O Wolverine tem que matar ela. Isso é bom. Uma coisa engraçada é ver o mendigão Ryu com 3 golpes e comparar com o Dante, que é a possibilidade de 50 golpes. Isso é muito sacanagem, né, cara? É. Termina o combo no... Ele aí tá até ensinando como reset, que tenta terminar o combo no meio usando Devil Trigger. Ah, é absurdo mesmo. É, a sincronia entre o time é muito importante. Verificar quais personagens são baterias, carregadores de barra especial, killers, Wesker, Wolverine, Fênix, T-Hulk, e os Assist, Doctor, Doom, Tron e Akuma. Claro que todos os personagens têm condições de levar o jogo. Isso eu gosto bem mais que no Marvel Capcom 2, onde os times competitivos possuem a maioria Magneto, Storm e Sentinel. Meu time varia de Wolverine, Akuma, Sentinel, Wesker, Dante e Dr. Doom. Agora com Strider, Capcom, leva meu dinheiro. Eu também, meu Deus. Bem, o meu time, ultimamente, sinceramente, tá sendo C-Viper, Doom e Taskmaster. Taskmaster eu não tiro. A C-Viper eu tô começando a usar ela. É, mas o Doom, às vezes, eu troco pelo Super Skrull ou mesmo o Spencer. Sei lá. Gostaria de usar a Wolverine, porque eu sei que o Wolverine é um cara muito forte. Eu até sei usar a Wolverine. Só que eu não gosto, me sinto muito sujo usando o Wolverine. É, meu time tá sendo ninguém, porque meu PS3 tá com HD corrompido. Mas eu logo vou arrumar ele. Mas assim, normalmente que eu jogo, como eu disse, é Moringa com o Hulk, que a gente falou que é bem fácil de jogar, e Dormammu. O Dormammu é muito bom. É muito killer. Enfim, eu queria ouvir um cast sobre Guilty Gear. Tava pensando em fazer um podcast sobre o tema e adoro as músicas e o jogo principalmente. Pessoal, calma. Como eu disse, o próximo podcast ele é temático, ele é especial compositores. Aí vai ter uma série de podcasts e Guilty Gear tá na lista. Eu sei que Guilty Gear merece. Muito obrigado, Tono Chique, que eu acho que é meu. Eu acho que você prefere que eu chame. Acho que é, chama Tono Chique, porque normalmente o cara se apresenta por e-mail, mas ele por ali, Tono Chique. Um beijo, Tono Chique. Próximo e-mail aqui, do Marcos Melo Corrêa, sempre tá comentando aí com a gente. Olá, Game Trackers! Sensacional o podcast de Marvel's Capcom 3, apesar de eu não ter jogado ainda. Entretanto, a versão do tema do Arthur me chamou bastante atenção, devido ao que foi falado. Pretendo agora comprar o jogo assim que sair a versão Ultimate. Agora ninguém mais compra Marvel's Capcom 3, né? É a mesma coisa de Street Fighter 4, sim, né, cara? Vai ser a mesma coisa. Em anexo, eu envio um desenho do Madruga Jackson, que fiz no meu Nintendo DS usando o Homebrew, chamado Colors. Abraço a todos e... See you, Space Cowboy. Cara, nossa, é o primeiro desenho, primeiro, né? Primeiro, né, cara? Eu sempre sonhei com um desenho e o Marcos Melo Corrêa manda esse presentaço pra gente, né, cara? Não, e ele não fez só um desenho, ele fez um desenho no Nintendo DS, cara. Sim, cara. Papel pra quê, velho? A gente fez um videogame mesmo. E é o mesmo desenho que foi deixado, que o Juninho até comentou nesse podcast, que foi deixado no grupo Facebook do Violão de 8 Beats, cara. Genial, sério. Muito lindo. agora é o avatar do Madruga Jackson no Skype. Nossa, muito obrigado, Marcos Melo Corrêa. Foda. Então é isso, eu gostaria de agradecer o pessoal que comentou bastante aqui, senão a gente vai se estender demais essa leitura de e-mails, né? Uhum. Agradecer ao Andrew, Godilis, Javan, olha só você aí. Hugo, Rafael Taira, Rox, Feidekin, Dr. Nico, Mika, Mac Sunday Guy. Genial, né? E o Heitor Polidoro. Então é isso, muito obrigado. Não esqueça de comentar, mandar e-mail pra nós no gametrack@melox. E vamos para o nosso podcast aí de versões de fã através do YouTube. Falou, galera! Bom, nada melhor que a gente dizer que o YouTube, ao longo do tempo, foi ajudando as pessoas a compartilhar seus trabalhos, normalmente musicais, ou até vídeos mesmo, né? E a gente pode dizer que esse compartilhamento, ou compartilhação, sei lá qual que é a palavra correta pra isso. Compartilhação, acho que é essa. Compartilhação é melhor. Um beijo. A palavra certa é comboiar. E a gente pode dizer que ela se estendeu pra Game Music, né? Sim. Podemos dizer, assim, que essa facilidade, entre aspas, de gravar e postar, motivou muita gente, principalmente o pessoal que é fã de músicas e videogame, pra fazer suas versões, né? E com isso a gente percebe que no começo as versões eram um pouco mais simples, era mais violão, né? Era mais uma guitarra, e depois ao longo do tempo ela foi se estendendo. Hoje tem até de como que é? Aquela gaita gaúcha, né? Não sei exatamente como que é o nome correto. Gaita gaúcha, não sei. Gaita gaúcha? E toca com a boca de trás? Não, é que aqui o pessoal fala gaita gaúcha, mas no caso é acordeão, né? Ah, gaita gaúcha. Acordeão. Gaita gaúcha em forma de piroca. Olha o preconceito, tá, não, né, pode ter, tá, preconceito. Né, nossos irmãos do sul. Não, mas cara. Irmãos do sul, seu rabo, tá, Lucas? Mas o que aconteceu com o YouTube é que o YouTube trouxe muita facilidade pra galera poder postar. Que nem antes disso, tinha sites que faziam esse tipo de coisa pra divulgar a versão de música de fãs, né? Dueling of Duels. Tinha o Dueling of Duels. tinha o OC Remix. OC Remix, né? Era anterior, né? Só que o que acontece nesses sites é que tem que passar por uma avaliação. Ele passa por tipo um filtro, né? É, então, tem uma pessoa que avalia e fala, pô, isso tá uma merda, ninguém vai gostar, mas no YouTube não, cara. Basta ter uma conta e, sei lá, se tiver um celular que toca música, você grava uma versão de fã e upa, sabe? É que assim, é aquela coisa, você repara, você consegue saber, só de ver o vídeo do cara, de que país ele é. É. Porque se o cara é brasileiro, ele tá gravando com uma câmera mais ou menos, com uma interface mais ou menos, tudo mais ou menos. E a bateria dele é umas latas com um chinelo e coisa de popô, sabe? Não precisa ser tanto, né? Tem um brasileiro que faz um bagulho da hora, mas são raros. Agora você vê, tipo, um americano, sabe? Moleque de 14 anos tá gravando, tipo, como se fosse um estúdio profissional, sabe? É. É um negócio, a disparidade é gritante. É gritante, muito grande. É uma coisa mais cultural também, né? A questão é toda essa, é acesso. Então, lá nos Estados Unidos, no país de primeiro mundo, os caras têm acesso muito fácil, tanto a equipamento pra filmar, pra gravar, quanto a instrumento, que lá é muito mais barato do que aqui, cara. Porque eu acho que a qualidade dos músicos daqui, de lá, são pau a pau, se aqui não for melhor. Tem muita gente boa no Brasil que a gente não sai. Tem muita gente boa aí gravando com câmera de celular, sabe? É. Um negócio assim. Que é um negócio que até você vê que o cara tá tocando direitinho, mas você não consegue ouvir. É, porque a gravação tá uma merda. Porque aquela chiadeira do celular. Normalmente ele vai lá, ele vai pegar aquele valor que ele poderia investir numa câmera boa e investe em instrumento, né? Porque... Lógico. Ele não pode comprar os dois ao mesmo tempo. Ou investe em arroz e feijão. Pagou aluguel, né? É. Pagou aluguel. Hoje, eu acho que assim, de uns 2 ou 3 anos pra cá, a quantidade desses trabalhos que a gente tem no YouTube, eu acho que cresceu exponencialmente, assim, eu acho que aumentou, eu não sei exatamente se é a cultura, por exemplo, a cultura nerd, ela aumentou um pouco mais durante esse período que eu disse, né, de 3 a 2 anos atrás, aumentou bastante. Então, com isso também pegou o pessoal que gosta de trabalhar com música e fez uma reinterpretação de músicas de videogame, versões, assim, como a gente vai abordar hoje aqui. Assim, tem até uma história engraçada, quando a gente começou o blog, a gente tinha um certo medo de, tipo, o assunto acabar. É, porque a gente achava que ia começar a pegar a versão de fã, tipo, ia chegar no terceiro mês de blog, não ia ter mais versão de fã, sabe? A gente não ia achar mais lugar nenhum. Aí começou, tipo, um boom, assim, de gente fazendo versão de fã, de banda fazendo versão de fã, um negócio absurdo. E eu fiquei feliz. E a gente ficou feliz. E assim, vocês ficaram ricos também, né? É isso, principalmente. Vocês têm que agradecer também a nossa querida Casas Baiano, né, do... Quer pagar quanto? Que com ela, todo mundo conseguiu dividir seu pequeno computador em 95 prestações. Né? Inclusão digital, né? Embora a gente tenha algumas porcarias, né? Ver vídeos idiotas, mas a gente vê muito trabalho de qualidade. E o que a gente vai pegar hoje aqui pra gente falar seria esses trabalhos que a gente considerou bons, assim, nas nossas opiniões. Aqui, cada um dos participantes desse podcast vai escolher 2 músicas, né? Vai falar a respeito do jogo, caso conhecer o jogo, né? E vai falar a respeito da música, como foi trabalhada. E eu acho que dá pra gente começar já com o Junin, já que ele é o ditador russo, né? Sim, é melhor todo mundo ficar em silêncio porque eu vou falar agora. Ah, ai! Tá bom. Começando aqui, a primeira música que o Zabuza não falou, mas cada um escolheu 2. Eu escolhi 2 também, tá? E a primeira que eu escolhi, a primeira das duas... Duas que você escolheu, acho que 2? Acho que eu expliquei número certinho 2, já. Número 2. São 2 que você escolheu, essa é a primeira de 2. Ah, isso? Então. Não, peraí, repete. A primeira música que eu escolhi, ela se chama Hasta La Vista Baby. Isso parece uma piada, né? É uma referência à cultura pop, ó. Olha só. Quem canta o Schwarzenegger, né? Então, faltou... Cara, no vídeo tem o Schwarzenegger parado, assim. Mas a música que eu escolhi essa, ela é um arranjo de umas versões de Is 1 e 2. E o cara que tá tocando é o Prince of Darkness. Príncipe das Trevas, Príncipe olha só, das Trevas, loucura. Panda Translator. Até no podcast dos outros. Não perca a função. Mas o Is, cara, é um jogo que saiu na época pra PC Engine e pro... Não lembro se tinha saído pro Nintendinho. Posso fazer uma piada? Lógico. Provavelmente os reviews dizem assim que ele é Is Good. Ah. Beleza. Piada! Então, voltando. Vocês sabem que na casa do Zavza tem uma foto dele sentado no colo do Carlos Alberto, né? Sentado que fofo! Sério? É. Como assim? Pequeno Zé Buzetinha sentado lá no colo daquele velho. Pequeno Zé Buzetinha sentado no colo do Carlos Alberto, então. Não, não! Na verdade, quando eu era criança, eu fui a um circo E nesse circo, eu sentei no colo de uma outra grande personalidade. Foi o Bozo, isso é verdade. Eu sentei no colo do Bozo quando criança. Você se orgulha disso? Não sei, não sei se me orgulho ou não, porque eu acho que eu saí todo bozado, né? Que passa. quando eu era criança, eu fui no circo do Jaspion. Nossa senhora. É, eu nem lembro de ter visto o Jaspion. Mas voltando pra música, o que eu tava falando? Is 1 e 2. A trilha, responsável pela trilha sonora de Is, pelo menos do 1, eu acho, é o Yuzo Koshiro. Do início da era dos videogames, ele é um dos melhores compositores que puseram os pés nos videogames, cara. Não que ele compunha com os pés, mas ele era um fodão da época, sabe? Mas ele jogava com os pés, né? Provavelmente, cara, ele tem é aquela, fodão. Tem aquela super banda também que toca a trilha sonora de Is, qual que é o nome? Tem a JDK Falcon Super Band, sei lá. Isso, essa aí. Mas esses caras são foda também. Mas, cara, a gente vai ouvir, Zabuzeta? A gente vai ouvir aí. Então, beleza. Então, toca inteiro aí. Coloca tudo que é melhor. Hasta la vista, baby. É, eu esqueci de comentar antes, mas essa música, o lugar que eu achei é no antro de música videogame, que é lá no Dwellings of Duels. Essa música foi a campeã do mês passado. Olha só. Não, mas essa música merece, né, cara? O arranjo que ela faz ali, cara, é muito, muito foda. A guitarra é muito limpa nessa música. É o quê? Quem é? Quem é o... É o Prince of Darkness. Ah, é o Prince, você já falou. É, mas tem hora que ele parece o Sixto Sound, o jeito de tocar dele. É, né? Que tipo, ele fala, dá licença que eu vou solar, cala a boca todo mundo. Aí ele começa a destruir a guitarra. Vou mostrar, sabe? Que eu sou foda. Né? É, e mostra. Muito legal. Aliás, ele usa um esquema bem da hora de guitarra aí. Tem uma hora que ele, mais ou menos num minuto e alguma coisa da música, que o som da guitarra vira meio sintetizado. Ah, é. Tipo, uhum. É um recurso bem rock and roll, sabe? Synth rock, né? Synth rock, é, sei lá. Olá. Mas é da hora. Pra música de videogame casa muito bem. Beleza, a segunda música fui eu que escolhi e ela é a música do DuckTales, The Moon. Lucas, DuckTales, você gosta? Eu ia falar isso. A porra do DuckTales, cara. Você não gosta de DuckTales? Troca a música. Tô sentindo um trauma de infância. Não, é um trauma atual. É um trauma de velho mesmo. Por que? Aconteceu? Conta pra mim. Eu vou contar. Certo dia a gente tava fazendo uma TF Night, aí o Lucas saiu pra um bar e voltou. Aí ele jogou TF bêbado com a gente, né? Bom, então, apesar do Lucas Bronze não gostar de DuckTales, eu escolhi, porque eu não sabia. Desculpa, Lucas Bronze. Ah, se soubesse, escolher de novo. Eu escolhi porque essa música é linda, sensacional e muito da hora. E o cara que fez o arranjo aqui, eu esqueci o nome dele. O Jonas Tunander. Yeah, isso, é esse mesmo o nome dele. Ele, o projeto dele no site dele, que é o Beat Pop, sei lá, é arranjar músicas de videogame somente pra instrumentos acústicos. Tipo, piano, violão, bateria e etc. Uhum. E tipo, dá uma pegada bem diferente. É tipo fazer um Nogueira com todas as músicas. É tipo fazer um indiezinho, mais ou menos o Emerson Nogueira aí. Por mais que ele seja de fora, assim, a qualidade, assim, da música, assim, é bem... A ideia do projeto dele é exatamente essa, assim, é um negócio bem... O trabalho tá mais no arranjo do que na gravação, exatamente. Né? É um negócio, a ideia dele é ser bem um raiz, assim. Nossa, raiz. Não sei do quê. Viola. Aquele arranjo um moleque. Sertanejo do sertão. Arranjo de várzea. Arranjo de várzea. É um nome legal. É. Bom, então vamos escutar aí The Moon do DuckTales pelo Jonas Nerdbender. Bem, a gente até tava comentando durante a audiência, né, que vocês falam? Uh-huh. Audiência, audição, ouvidoria. Audição, mas, né? Audição, então. Cara, o começo dessa música, o toquezinho ali no início, parece muito baladinha de Malhação. Um casal apaixonado no primeiro episódio, assim. Tá destruindo a música? Não, pai. Mas... Ela se converte com uma música excelente, cara, muito bonita, muito bem trabalhada. Mas é só o comecinho assim que eu tive aquela estranheza, assim, cara, que falei, peraí, não, ah, tá, agora ficou bom. Ovelheiro é uma merda, né? Não, nem com isso. Mas eu percebi o que o Panda falou, meu. O trabalho do cara foi muito mais no arranjo do que na gravação. Porque você vê o som da bateria nessa gravação e não tem grave, sabe? É um negócio bem murcho mesmo. Assim, não desmerecendo, mas a gravação, o cara pisou na bola, ele podia ter investido. Não, mas mais. Eu acho que é essa mesma ideia dele, sabe? Eu creio que ele, pelo que eu entendi do projeto dele, porque o site dele é alemão. Ah. Então, pelo que eu entendi do projeto dele na descrição do YouTube, é fazer um negócio tipo, como começou a ser gravado as gravações de rock, assim, sabe? Uh-huh. Tipo, um take, entendeu? Você errou. Um take, o cara grava guitarra, violão, caralho. É, tipo, aquele cara que toca Zelda batendo a guitarra no xingão. Não é. Tipo, ele grava um take da bateria, um take do violão. Um take, ah, entendi. Ficou uma bosta, foda-se, entendeu? Tipo, o microfone não tá pegando direito, foda-se. É um negócio de raiz, né? Um negócio moleque. Exatamente. É quase um se vira nos 30, né? Pode ser, por que não? Se a música tivesse 30 segundos. É, nossa. Piada! Foda. Então vai, vamos lá. Bom, eu escolhi uma música de um cara que, putz, eu conheci um primeiro vídeo dele, que eu recomendo vocês procurarem, que ele faz um medley, assim, com várias músicas de jogos, e ele coloca, tipo, como se fosse uma letra, assim, pras músicas. Só de jogos clássicos, tipo Zelda, Mario, tudo de Nintendinho e tal. E, tipo, eu achei genial, cara. É simples, o cara fez, acho que esse primeiro era só no violão e voz, né? Mas eu achei muito legal a criatividade do cara em criar a letra. E aí ele pôs um excelente vídeo fazendo utilizando o temazinho do Wind Waker, do Zelda Wind Waker. Uhum. E é bem legal porque ele faz aquilo que acontece, né? Provavelmente acontece, não sei se aconteceu de verdade na música que o Panda escolheu, que é tocar as coisas em separado e depois misturar. E dá pra ver claramente isso, porque ele filmou cada take dele, exato. Putz, genial, cara. Achei muito foda. Aquela parte do vocal dele, assim, eu acho muito fantástica. Que ele vai, conforme vai acentuando o vocal ali, onde faz um certo instrumento da música, onde ele quer usar com o vocal, ele vai aumentando o número de quadro ali e vai colocando. Né? É, um coralzinho, sim. Ele usa um monte de coisa inusitada, putz, é muito legal, cara. Eu acho o cara muito criativo. Eu acho que esse se encaixa mais no Civil Nos 30 que o outro. E o chapéu do cara é genial, cara. Com certeza. Aquele. Eu quero aquele chapéu, cara, pelo amor de Deus. Mas toca aí, Zabuzeta, quero ouvir. Apesar de eu não ter jogado Wind Waker, cara, dá pra reconhecer, ele tem... Todo jogo de Zelda tem os temazinhos clássicos inseridos nos temas principais, né, praticamente. Uhum. Eu não joguei Wind Waker, tenho muita vontade de jogar, mas... Poxa, não dá pra não se apaixonar pelas músicas de Zelda, né, cara? São... Puta, que temática gostosa, assim, é muito bom. É, um negócio que eu tenho percebido nos últimos Zeldas que saiu, por exemplo, em cada jogo eles pegam uma temática de música regional, sabe? Então, naquele jogo que saiu, Spirit Tracks, que saiu pro DS, eles pegam muito de música peruana, aquelas músicas que toca nos Andes, sabe? Que uhum. É muita flauta, muito tambor. Então, o estilo de música do Wind Waker, eu achei, assim, ouvindo agora, porque eu não joguei o Wind Waker também, é um negócio muito celta, sabe? É bem música irlandesa, sabe? É porque você olha pro Link, o Link é o celtinha, né? É, né? Realmente, ele parece a Ellie Fanning, essa música sabe? é bem levezinha de viagem, aquele momentinho... É, vamos lá, começar a nossa aventura, yeah! É isso, muito música de aventura, cara. O bardo, né, achei que o Madruga ia falar, essa música é de viado, eu falei, caralho, cara, pô. Só que é do Lucas, não acredito. E, assim, eu só queria fazer um pequeno adendo que o... Agora que eu lembrei, o Fred Grid, que é o cara desse arranjo, ele fez esse arranjo em especial de Natal, cara. É, foi... Por isso que tem aquela touquinha linda, né? É, ele deu até entrevista pra um site lá. Natal de 2009, eu acho. É, o cara ficou famosão com esse vídeo aí. É, também tocou 40 instrumentos. É, não, ficou muito foda. E 25 deles não são instrumentos. Bom, a música que eu escolhi também é do Zelda. Na verdade, era um rearranjo que o cara fez do Bolero of Fire. É uma musiquinha bem curta que você toca durante o jogo, no Templo do Fogo, né? É. O Bolero do Fogo, Bolero of Fire, é a música que o Link toca naquele instrumento que eu esqueci o nome. Ocarina. Na Ocarina. Ocarina. Ele toca na Ocarina, é. Naquele instrumento que eu esqueci o nome, que é o nome do jogo. É, porque é tipo o único instrumento que ele toca. É. Não, bom, depende da fase da vida do Link. Naquele matinho escondido. Depende da vida que ele encarnou, né? É, tipo, a Saria tocava... Deixa pra lá. É. Ou você acha que o Saria Song era só aquilo lá? O cara se manteve até fiel ao jogo, porque ele também toca numa ocarina. Mas é muito legal, cara. Pegar uma versão e tocar assim, no mesmo instrumento, eu achei bem genial. É muito legal. É, o cara reproduziu a ocarina do Zelda mesmo. Com a mesma cor, mesmo formato, mesmo tudo. O bom é que ele vai também tocando alguns outros instrumentos ali, em violão, em piano, sim, que fica bem legal. É, agora eu fiquei com vontade de ver o Legend of Zelda, Gaita de Follies of Life, sabe? Queria ver alguém tocar. Cara, você sabe que a gaita de fole é o instrumento mais gay do mundo, né? Você mete a boca no pau, aperta o saco, e isso tudo usando saia. Não é saia, é cute. Cute, ó, respeito, é cute. É um negócio muito... Tá ligado? Uhum. Então, toca aí, Zabuza. Thank you. dá pra ver os caras, tipo, dançando assim, invertendo as perninhas quando tá fazendo tum, tum. É, cara, eu tô lembrando de perfume de mulher, sabe? Pra Sidney Magal. Porra, Sidney Magal tirando a ver com o Valero. O cara me veio com o Robert De Niro. É a rítmica mesma. Você não, tá falando. Lógico que não. É sim. Sidney Magal, cara. É sim, a mesma rítmica. Tipo, não pode ser outro estilo musical, mas a rítmica é a mesma. Ah, quer dizer, tem compasso, né? Isso. Não, não quis dizer que tem compasso. Quis dizer que é o... Dan, dan, dan. Não, cara, não tem o Sandra Rosa Madalena. Nossa. É impressão minha ou o Sidney Magal lembra o... Steven Seagal. Isso. Isso, aham. Robert Garcia lembra o Steven Seagal. O Steven Seagal lembra o Sidney Magal. Sidney Magal é o próximo personagem do KOF. Hoje ele não lembra. Ele não lembra mais, porque se pá, o Steven Seagal tá mais gordo que o Sidney Magal, cara. Porra, eles estão ali, hein? Toda vez que eu ouço um bolero, a primeira coisa que eu lembro é do Carlos Gardel. Que ele era um cara que tocava tango, ele era compositor de tango, e até hoje tem uma briga que os caras não sabem se ele nasceu na Argentina. Nossa, ou... Nossa, agora eu descobri quem é Carlos Gardel. O Raul Seixas falava dele, nunca sabia quem que era. Porra, você não sabia, cara? Não sabia mesmo, eu... Quê? Tipo, bem-vindo ao mundo. Ele tocava e compunha muito tango, né? Mas ele compunha bolero também. Hoje existe uma briga lá, se ele nasceu na Argentina, ou se ele nasceu no Uruguai ou Paraguai, não sei, algum outro país ali do lado. Para quê? Peruano. A droga. Maldito. Eu tava vendo aqui o nome do cara que faz o que fez esse arranjo. David Ramos, lá do Texas, nos USA. Nos USA? Porra. Texas? Tem um cara no Texas que não toca country, ele já ganhou meu respeito. E pra minha primeira música, né, eu peguei de um jogo. Eu acho que a música é um... Ela se torna ícone, né, pra quem joga esse jogo, que bate de frente com outro jogo muito importante, que é o Tibia, né? Mas o jogo que eu tô querendo pegar, assim, pra falar aqui é o World of Warcraft. Bate de frente com o Tibia. Bate de frente. Foi o maior concorrente, né? É o maior concorrente do Tibia, mas ainda não alcançou o poder dele, né? Nossa! Você sabe quando abriu o server brasileiro, gratuito, né? É. Mas agora que a Blizzard tá no Brasil, talvez ele chegue ao mesmo nível, patamar, assim. Mas não vai bater, não. Não ele bate. Tem som. Cara, esse negócio não chegou nos gamers brasileiros ainda, esse negócio de ter som no jogo. Eu brincava. Né? Brincava não, porra, é sério. Tibia roda em caixa eletrônico, cara. Você não precisa ter computador. Eu ouvi uma história, isso aqui é verdade, hein? Eu ouvi uma história que um cara rodou Tibia com telefone público com a calculadora. É, eu ouvi um negócio parecido também, mas sem a calculadora. Olá. Enfim, vamos pra minha música. A música que eu escolhi aqui é o tema que toca quando você entra numa taverna pra fazer qualquer coisa no jogo. E esse tema, eu acho que é um grandes temas ícones, assim. Eu falei, eu peguei uma versão da outra música, eu peguei em piano. Eu falei, eu gosto muito de versões assim quando é feita em guitarra, que eu acho que fica fantástico. E eu fui pesquisar. Aí eu falei, vou dar uma olhada em Warcraft e acabei encontrando essa. O usuário aqui, que ele não colocou o nome na descrição do vídeo, é o Sirius Luke. Pelo que eu olhei aqui, ele não... Na verdade, ele tem muitas versões aqui. Ele ganha meu respeito porque ele fez uma versão em metal do Epic Sax Guy. Nossa, que da hora. Genial. E ele toca a Metallica. Então pra mim já tá de bom tamanho, né? Então vamos tocar a música dele aí, que é muito show de bola. We'll be right back. Eu não sei se é alguma coisa assim... Eu sei. Não, eu não sei, pode falar. Eu não sei se é alguma coisa que era define um estilo como música medieval, se é a escala, eu não sei. Mas você escuta uma música desse tipo medieval, você fala, cara, não tem jeito. Tudo que você pega música medieval, coloca a guitarra, vira Blind Guardian. Vira fácil, né, cara? Ah, eu vou te falar que aí pra mim... Aí você acelera, vira Rhapsody. É. Eu ia falar isso, cara. Pra mim, eu já pensei em Rhapsody antes de Blind Guardian, mas realmente, cara, essa tá bem Blind Guardian. Mas sobre essa música, eu só tenho uma coisa a dizer. É assim que nós nada aqui! Metal! Cara, minha próxima música e última música de hoje... Mentira, é a minha última música. A minha última música de hoje aqui é o tema do Goemon. Eu acho que é a versão de Super NES, porque Goemon saiu pra tudo que é plataforma. É, chama Devil's Heaven. Será que tem um Digimon chamado Goemon? Eu ia falar isso, cara. Eu acho que não. Tá, mas a versão chama Devil's Heaven. É o paraíso dos demônios, velho. Olha só. Devil's Heaven. Bagulho é tenso, velho. É isso mesmo. Imagina só. Não. Paraíso. E quem toca é um cara que chama Snapple Man. Como o Lucas Bronze já provou pra gente, não busquem Snapple Man no Google Imagens. Não busquem. Tá, se você buscar, você vai achar o Devil's Heaven. É. Porra! É igual buscar... Dito. Buscar Dito sem... Nossa, o Safe Search. Você procura Dito no Google Imagens sem o Safe Search, cara. Você tá fudido. Tô procurando agora. Não, faça isso. Toca a música. Caralho, que isso, velho. Chama-se BF Dito. Vamos ouvir a música? Vamos ouvir a música aí, por favor, pelo amor de Deus. Impressão minha ou só no começo que eu percebi um Narutão ali? É, não, aquele começo é bem bem... É música tradicional feudal, japonesa, né? Cara. É tudo assim. Mas depois que entra a guitarra, vai ser música de luta de Naruto mesmo. A princípio, né? Não, não. Eu acho que, assim, essa música do Snapple Man, o que o cara fez, ele descaracterizou muito... do original, sabe? Porque a partir do momento você não reconhece mais que é do Goemon, cara. E mesmo do começo da música, já é difícil saber de identificar que a música é do Goemon, de que música que ele fez o arranjo, sabe? Uhum. Mas assim, não desmerecendo, porque puta que pariu, que música da hora que ficou. Sim, sim. Aliás, eu lanço um desafio aqui pros guitarristas do mundo e pros arranjadores. Puta que pariu, parem de dobrar as guitarras, façam um arranjo um pouco mais original, mano. Tipo, é. Super da hora, soa super bem. Mas todo mundo dobra a guitarra, mano. O que seria dobrar uma guitarra? Dobrar a guitarra é tipo aquele bagulho Iron Maiden, sabe? Você coloca a guitarra, aí você oitava ela e toca por cima. Ah, nossa. Isso complicou mais, meu querido. Entendeu? Ah, não, pera aí. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu? Tipo, é assim, você tá tocando a guitarra, tem duas guitarras. Uma guitarra toca normal e outra guitarra toca num tom mais alto. Oitavado, que é tipo, toca o grave e o agudo, mas tá, a mesma nota, entendeu? Manjamos. É tipo isso. Ah, entendi. E você pode reparar, todos os arranjos que a gente escutou hoje fizeram isso. É verdade. De guitarra. Menos o do Fred Grid. Do Fred Grid não tem guitarra. Não tem guitarra. Então. Bom, então a segunda música que eu escolhi aqui é de um cara que não fez isso, não dobrou a guitarra. Ó, ganha respeito. É do Henrique Vieira, ele é baixista da Rock Band GM, que é uma banda de... Brasólia. Uma banda brasileira de rock, de música de videogame, São de Brasília. E ele toca baixo, mas aí ele surpreende a todos nós, ouvintes, porque nesse arranjo ele tá tocando guitarra, cara. É. E ele toca três faixas de guitarra e tá super legal. É Get Down to the Business do Guilty Gear X. É, que ele escreve que é o primeiro arranjo ever de Guilty Gear XX na internet. É, então, ele fez isso exatamente por isso. Ele procurou as músicas de Guilty Gear, aí aquele não achou, ele fez um arranjo. Ah. Maneiro. O Madruga teve orgasmo, só pelo fato de ter falado Guilty Gear. Pô, minha cadeira tá aqui molhada. Parece que tem uma lesma sentada aqui em cima. É, bom, não, fala, não. vamos ouvir a música, então? O bom dessa música é que normalmente quando os caras fazem versões assim de guitar cover, ele deixa a guitarra mais alta, né, que os outros instrumentos. Aí ele é bom que ele manteve meio padrão. Ele equalizou, né? É, ficou certinho. É, eu esqueci de comentar antes. É, compensa ver o vídeo desse arranjo, porque além dele tá filmando com uma câmera fodida, entendeu? O trabalho dele tá bem da hora. Modelona. Uma câmera foda pra caralho. Ele ainda faz um esquema com cenas do jogo, assim. É, não, ficou muito bem feito o vídeo. Vídeo mó da hora. Ah, e bem, do Rick, do Rock Band GM, tem um negócio legal que tem um projeto morto já, né? Não morto, mas em hold do Violão de 2Bits, que era o Panda Entrevista. E o primeiro episódio era o Panda entrevistando o Rick, da Rock Band GM. É, o Rick é brother já do Violão de 2Bits. É o brother também. A entrevista tem áudio, se vocês quiserem baixar aí pra ouvir depois, é, super legal. Existe, esse link vai estar disponível aí pra vocês, seus lindos. Bom, minha próxima música, na verdade, eu tava pensando qual seria a minha próxima música. Havia outras versões de YouTube que eu gosto também, mas... Pegou uma de paixão de jogo, né? É, eu fui pela paixão... Quase um paixão de pedreiro. Jogo, e a paixão... Eu tenho uma paixão de pedreiro pelo Shepard, né? Tá... Bora. É, cara. Ai, que porco. Putz, eu acho muito, muito, muito, muito foda. Como é que o Shepard tem coragem? Para! Porco, cara. Cara, o Shepard já. O Shepard pegou a mulher azul, cara. Ah, meu, porra, ela eu também pegava, mas o Lucas Bros, cara. Bros, cara. Tá louco, vale ele tá coisa, bonitinho, porra, na foto aí, olha só. Olha essa cara de galã de então... pornô mexicano. Deixa eu falar da música, Gazeta. Imagina agora ele depilado que nem uma garrafinha. Caralho. Continuando, pelo amor de Deus. Eu amo a música, o tema principal de Mass Effect. No Mass Effect 2 tem a música Suicide Mission, que ela mescla o tema com mais uma música nova, né? É, essa versão que eu descobri por um acaso, rodando. Eu faço muito isso durante o trabalho, quando eu tô fazendo algum trabalho muito maçante, que é ficar rodando no YouTube e pegando vídeos aleatórios de música de games, né? Ou seja, quando você tá trabalhando e não quer trabalhar. Não, eu tenho que ter uma trilha sonora pra trabalhar. Inspiração. Eu digo uma coisa assim, quando eu tô escutando podcast de fato no meu trabalho, quer dizer que eu tô trabalhando. Então, quando eu escuto, por exemplo, um Beat Studio lá inteiro, eu trabalho durante uma hora certinho. Ó, olha só, que bonito. O resto do tempo ele tá... Beat Studio é o ritmo do trabalho, velho. Eu acho que a gente merece, assim, uma parcela do que ele estiver ganhando lá, né? Porque... Eu também acho. Ele só trabalha quando ouve a gente. Bom, e aí eu descobri a versão do... Vai, Madruga, já prepara a sua piada do The Blasturbator. Ai, preciso dizer chama... nada. É, do Madruga a gente espera qualquer coisa. A piada chama... não precisa nem fazer a piada. É. Eu preciso nem dizer que ele tem uma mão boa pra caralho, né? Cara, é genial, porque a música original ela é mais orquestrada, né? Era mais puxada por orquestrado. E nesse ele insere. Insera, né? Ele pega, fica inserando assim. Fica bem brilhoso. Ele gera com a mão esquerda e com a mão direita. Aí ele pinta a cerca. É, na verdade, ele gera a cera com a outra mão, né? Enfim. Eu quero fazer um resumo antes de começar a música. Desconstruindo o que o Lucas falou. Ele tem uma paixão de pedreiro pelo Shepard. Ele ama essa versão. É. Ele fica rodando no trabalho, no YouTube, tá? É. Então acho que eu já posso parar por aqui. Não, continua. Por que essa agressão agora, essa hora da noite? Por quê? Que isso, Lucas? Eu sou seu amigo, cara. É o teu que tá na reta, ué. Para com essa porra. Bom, Zabza, toca a música antes que esse palhaço continue a me zoar, vai. Vocês, vou dar mais material pra vocês me zoarem, mas eu fico arrepiado com essa música, cara. Eu acho sensacional, cara. É muito, somos muito dois. Boa, cara. É. Como um fã de RPG e tudo mais, eu gosto muito de temas épicos, assim. E, cara, casou demais com o comecinho no piano e depois com as guitarras e tal, e a bateria. Uh-huh. Sabe que eu quero acrescentar, assim, primeiro que é o termo que o pessoal do Vilão dos Beats fala nos podcasts, que é a pedrada, né? A pedrada. A pedrada. Exatamente. Clássica. E a outra, assim, que essa música, ela, sei lá, ela faria um final, um tema, assim, pra um final de filme perfeito. Porque é muito, muito foda. E é bom que ela tem o momento que ela cresce ali, e depois ela volta pro pianinho ali, e depois no final ela volta da pedrada de novo na cara. Você sair com um fã que é do cinema, né? E sim. Cara, tem uma música do Mass Effect 2 que eu ouvi no trailer... Que tinha no launch trailer, né? Nos primeiros trailers que saiu. Uhum. A música era fantástica, cara. Uma música absurdamente boa. Bem música de filme mesmo. Parecia muito John Williams. Só que a música não é parte da trilha sonora do jogo, cara. Sacanagem. É música de trailer. A música mais foda ever não tá no jogo, cara. É ruim que você não pode extrair ela porque não tem uma versão, assim, exclusiva, né? É. Aí fica ruim você querer pegar. Se alguém achar o trailer aí, escutar a música e souber da onde é essa música, porque, tipo, os caras não fizeram pro trailer, sabe? Certeza que eles compraram, licenciaram de algum lugar. Uhum. Por favor, me manda o link, cara. Me manda, porque eu tô maluco pra achar ela. Chegando por trás, Lucas Bronze. Cara, me pegaram pra Cristo aqui, cara. Tá parecendo Felix Down essa porra. A música que eu vou escolher já é de um remake de um jogo muito bom. É do Mega Man Maverick Hunter X para PSP. Essa trilha sonora que eu escolhi é de uma trilha sonora não oficial, que eu tava zapeando no YouTube, aí sem querer eu achei. E foi um remix muito bom. Os compositores foram o Makoto Tomasawa, Setsu Yamamoto e o Toshihiko. Ainda tem o Yuki Iwai e o Yuko Takehara. Só nome legal, hein? É, tudo marca de moto isso aí. Certeza. No Japão só existem três nomes só. É igual... Suzuki, Honda e Yamaha. É igual aquele pessoal em filme americano falando japonês, né? Miojo, sashimi, Takehara, não sei o quê. Só fala a marca, né? Subaru. Subaru, Subaru é foda. Eu teria meu sobrenome Subaru se fosse japonês, fácil, então. É, porque quando você é japonês, você escolhe seu sobrenome. Com certeza, né? Eles te chamam de Toshi até se fazer 16 anos e poder escolher seu nome. Bom, e o rearranjo que eu escolhi é do Spark Mandrill Stage. Toca aí, Zabda. Eu acho que a gente pode dizer assim, que como até o Panda disse, balada no Game Track, né? Balada no Game Tracks, cara. Bem eletrônica a música. Faltou o jogo de luzes e o DJ Madruga Jackson no meio da música, assim. O LSD também, né? O LSD. É verdade, não pode faltar a balada. E pra última música desse podcast de hoje, né? Esse é triste, né? É foda. A gente chega no final, mas a gente tem sempre o retorno, né? Retorno? É o Batman, retorno dele. Então. Nossa. Pera, tô me recuperando, espera. Não, piada ruim comigo, cara. Puta. Enfim. Bom, a música que eu escolhi de um jogo que provavelmente a galera me taxa de fanboy e não tem dúvida a respeito disso, né? Porque eu sou fanboy de Portal 2. Fanboy! Eu escolhi uma música de um usuário que é chamado de Taiyo. Sol. É Sol em japonês? É Sol. Olha, que bonito. Cara, viu que bonito? Pera, eu pensei numa piada muito ruim. Ah, não, então deixa ele. Pode fazer. Não. Se o cara, ele dá o nome nele de Taiyo, ele deve ser um cara muito heliocêntrico. Nossa! Oh. Caralho, eu vi o Juninho vindo correndo lá no fundo, lá vindo correndo com essa piada preparada, mas tem um chute, mas tão forte, que horror! Olha, se o Juninho tivesse um saco, eu estaria chutando ele agora. Se eu tivesse coragem, você também estaria. A música que escolhi é a música Shoot the Moon. É uma música, é num momento final do Portal 2. Não posso falar mais que isso, porque é muito spoiler. É assim, eu tava procurando um tema de game music, assim, mais relax, assim, tipo, mais relaxante. E eu encontrei esse cara que faz música no teclado, não é exatamente piano, né? Ele faz música no teclado. E, sério, as músicas que ele faz ali são excelentes, assim. Normalmente ele faz algumas músicas, por exemplo, de Fallout 3, ele faz medley. E fica fantástico. E como eu sou grande fã de Portal 2, eu fui lá escutar a música Until You Gone, né? E eu achei essa música, cara, que eu selecionei pra hoje, ela é muito fantástica. Ela deixa o final do jogo muito épico, assim. Eu acho que ela se encaixa perfeitamente no final do jogo, assim. Ela traz aquela emoção, assim, de você ter fechado o Portal 2, né? Então vamos tocar ela aí. Eu acho que a expressão de portal concluído, pelo menos no single player, é essa. Quando você joga, você não percebe ela tanto, mas quando você escuta essa música, que é bem curta, por sinal, ela faz você lembrar na hora, assim, no final. Eu acho que é muito foda. É, mas isso é uma discussão que a gente já teve uma vez no Beat Studio, que uma música de videogame, ela se torna uma música de videogame verdadeira quando você não percebe ela, sabe? Ela completa só. Sim, ela não sobressai, entendeu? Eu acho que é a definição perfeita, assim. Eu acho muito, muito foda. Então, pessoal, a gente finaliza por aqui o Game Track. Eu acho que foi um Game Track muito divertido. Ele seguiu um formato, desculpe os convidados aqui, seguiu um formato muito parecido com o do Beat Studio, que normalmente a gente fala a respeito da música e toca ela e depois a gente esquece de falar. E nessa edição a gente fez uma homenagem a esse pessoal que faz um trabalho muito foda lá no Violão de 8 Beats, que é o Juninho. Obrigado. E o Panda. Sério, eu sou fã de vocês há muito tempo. E o Dirso, cara. Plágio, né? O Dirso. O Tirso, ele vai dormir na minha cama fácil, dois toques. ele vai perder a cabeça aqui em casa. Eu quero que vocês façam. Cara, que susto, cara. Ele vai dormir de... Eu entendi que ele ia dormir de conchinha e perder o cabaço. Eu quero que vocês façam um action figure do Dirso, cara. Vai ser foda. Bom, vamos encerrar aqui de fato, né? Muito obrigado mesmo por aceitar o convite, Juninho e Panda. Oh, valeu por me convidar, cara. Valeu pelo convite. A gente estende o convite pra vocês participem do Beat Studio mais vezes. O Zabuzeta precisa gravar com verdade, a gente. É verdade, Zabuzeta. Né? Você ainda não gravou conosco. Madruga Jackson. O Lucas não. O Lucas já gravou. O Lucas já. O Lucas já enjoei dele. Vai te catar. Eu fico pedindo pra participar do Beat Studio. Lucas já é rodada já. Já é rodada, Lucas? Assim, pros próximos episódios, a gente já tem uma galera agendada já, então surpresas nos próximos episódios. Os convidados fodas, mas vai ficar mais foda quando for gravar com o Zabuzeta e Madruga Jackson. É, sem desmerecer os nossos convidados e sempre visando adversários de campo. Todos os convidados são os merdas, só vai importar quando tiver o Zabuzeta e o Madruga Jackson, é isso. Nossa, o Madruga Jackson vai encher de teor sexual, como já fez aqui. sempre buscando fazer o gol, hein? Bom, Lucas, muito, muito obrigado pela sua participação aqui. Fale um que pouquinho isso? Sobre nossa parceria agora, entre aspas. Não, calma, qual das parcerias, aquela em especial. Aquela de trabalho, pessoal. Não, porque na verdade não é uma parceria, eu falei parceria. Hoje é dia par ou dia ímpar? Porque acho que dia par era o Lucas e dia ímpar era você, né? Sim, certeza. Bom, Lucas, fala a respeito do seu trabalho aqui no Melo X. No Meia Lua X eu não sei, eu não faço nada lá, mas no Meia Lua X é o dono da bagaça. Eu agora tô comandando a coluna Fanart Versus, que já está presente aí no Melo X faz um bom tempo, mas ela ficou abandonada, passou de mão em mão e agora tá na minha. E agora sou eu que tô colocando personagens, franquias, tudo que for, que tiver Nossa. Duplas, eu coloco no Fanart Versus pra brigar pelos votos dos nossos leitores. Isso, é muito importante o voto, né, pra gente ter um resultado lá pra vocês compararem se você teve uma opinião válida ou não, né, a respeito do que o pessoal, a maioria gosta. Exato, e só fanarts de ponta que eu coloco lá, em coisa fina. É que antigamente era umas bosta, né? Antigamente era horrível. Usávamos a fazer uni do Nintendo, DeviantArt. Agora eu seleciono com bastante critério. Madruga, então, obrigado também pela sua participação e fala a respeito da sua coluna que você está fazendo de emuladores. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo convite, Zavos, aí, por favor, pessoal, comentem lá no Co-op Emuladores, uma coluninha bem supimpa. Oi, também comentem no Old Games, que tava a coluna que tava meio parada também. Eu tô trazendo ela de volta aí. E ela vai voltar com um novo formato em breve, né? É, isso aí. Então é isso, pessoal. A gente finaliza por aqui. Então, qualquer coisa que a gente falou errado ou não, qualquer coisa acrescentar nesse podcast, mande um comentário pra nós no post desse episódio ou mande um e-mail para gametrack@meloix.com. Meloix, né? Não como Meloix, senão o Lucas vai me xingar forever, maldito. Toda vez que ele fala Meloix agora, ele já imagina eu fazer aquela expressão de bravo falando, fala certo, fala direito, Zabuza. Então é isso, finalizamos por aqui. Um abraço, um beijo e até mais, pessoal. Um beijo grego em todo mundo. 3. Coloca tudo que é melhor. Coloca até o final, Madruga? Ui. Com certeza. Tá vendo? Com certeza. Tá acostumado já. Sim. É, eu tava escolhendo umas musiquinhas aqui pra uma paradinha aqui, tipo, Emanuele no espaço. Não, esquenta aí. Emanuele no espaço. Nem sei que aparece o verdadeiro Pica das Galáxias. Caralho. Que música será que ele põe pra assistir Emanuele no espaço, né? Que não seja nenhuma que toca no sketch, senão eu vou ficar horrorizado. Horrorizado pra sempre. Time doesn't free. I'll get by my side. You can't deny it.